Pós-fácil. Esse livro contém boa parte da minha produção de juventude, excluindo minhas incursões em música eletroacústica e notação tradicional. Cursei composição na Unicamp, de 2001 a 2006, e desde o início do curso, possivelmente por indicação de Valério Fiel da Costa, interessei-me pela obra e escritos de John Cage. Deste, até os artistas do movimento Fluxus, foi um pequeno passo. Gostava das partituras de evento e fui influenciado, na minha prosódia musical, por Yoko Ono e Mieko Shiomi, Boundary Music. Prosódia musical era como eu chamava, equivocadamente, esse tipo de peça textual, entre a arte conceitual e a música. Na época, busquei criar performances prolongadas, valorizar o silêncio e promover a interpenetração das partes. Adicionalmente, já estava fascinado pela possibilidade de brincar com a noção de autoria e acionar um humor ligado ao absurdo. Descobri a música de ruído e a improvisação livre e adicionava esses elementos ao caldeirão poético. Como músico, eu queria fazer música. Parece óbvio, mas muitas vezes, no meio da composição, essa faceta era pouco atendida. Compor música instrumental tendia a ser visto como uma tarefa intelectual que produzia partituras em notação tradicional. Desligada, portanto, daquela tarefa mais mundana, de interpretar e executar as obras. Eu e meus colegas queríamos tocar nossas músicas e ouvir a música dos outros sendo tocada. Passamos então a organizar e atuar nos concertos das classes de composição, procurando desenvolver peças que pudessem ser executadas por nós mesmos. Nessa época, eu tocava muito com Mário Del Nunzio e Lucas Araújo. Boa parte das peças apresentadas aqui foram criadas enquanto eu ensaiava e me apresentava ao lado deles. Logo que comecei a produzir prosódia musical, percebi que o mesmo estilo de escrita poderia ser desenvolvido a fim de criar jogos musicais. Então, em 2006, ainda na universidade, fundei e coordenei o grupo de jogos musicais da Unicamp, que durou um ano e serviu de laboratório para testar e difundir essa produção. Participaram assiduamente, além de Araújo, Gregory Slivar, Pedro Soleiro e Rafael Montorfano, e ocasionalmente, Del Nunzio e Alexandre Porres. Realizei intercâmbios em outras universidades. Lembro de ter tocado Trata-se Claramente na Unesp, em 2004. Tocava regularmente com Del Nunzio. Depois, mundo afora, além de me apresentar, comecei a dar oficinas de jogos musicais e improvisação em outras cidades e em locais menos institucionais. Em 2005, fundei a incrível máquina de Ei, você não pode fazer isso. Eu era e continuo sendo o único integrante fixo da banda. Com ela, no Rio de Janeiro, no Plano B, em 2007, realizei um show que toquei Zip Zapatismo e uma versão de Telefone Sem Fio junto a colegas queridos. JP Caron, Léo Alves Vieira, Marcos Campelo, Paulo Dantas. Após coordenar o grupo de jogos e, posteriormente, ministrar oficinas diversas, surgiu a necessidade de desenvolver um material didático que pudesse introduzir pessoas diversas no universo da composição contemporânea e da improvisação musical. Queria que esse material também pudesse ser usado para gerar apresentações artísticas. Acabei pensando em trabalhar com a ideia de criar um baralho e desenvolvi minhas primeiras cartas em 2010. Pude testá-las na Unesp São Paulo, nesse mesmo ano, junto ao pessoal do Bazavise, André Damião, Fernando Visox e Sérgio Abdala.